E se Deus parasse de pensar por um segundo sequer, o caos ameaçaria o universo. Ele é a sustentação do universo. E Jesus, como preposto de Deus, governador de nosso planeta, desenvolve a sua atividade também desde que atingiu a perfeição e tornou-se um preposto de Deus. É interessante notar que cientistas materialistas que pretendem negar a existência de Deus nos falam que tudo está subordinado a determinadas leis cujo funcionamento gera a manifestação da vida, o desenvolvimento dos eventos do universo e tudo aquilo que nós temos a oportunidade de ver. Mas eu lembro Tomás de Aquino, grande teólogo evangélico, que lembrava inclusive Aristóteles, dizendo que se no universo tudo é movimento, tem que haver um motor que está acionando esse movimento todo. Se tudo é movimento, desde os mundos que se equilibram no espaço ao verme que nas profundezas do solo fertiliza, tem que haver um motor que está movimentando isso tudo. Existe a lei de gravitação universal que determina a movimentação e o equilíbrio do cosmos. Mas e daí? Quem faz essa lei funcionar? Quem criou essa lei? Quem lhe dá andamento? Então a lógica, o bom senso, nos dizem que necessariamente nós temos que admitir a existência de um Criador. E é um Criador que, como diz Jesus, trabalha desde sempre. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das características que identificam a nossa condição de filhos de Deus é o poder criador. Nós somos dotados do poder criador. Agora, para exercitar esse poder, nós temos que trabalhar. Em tudo que possamos analisar em relação ao universo, surge sempre a ideia, como um trabalho, como o trabalho fazendo parte da nossa vida e parte da vida universal. Adão e Eva. Uma imagem interessante, e é interessante também, que quando se fala a respeito do episódio bíblico de Adão e Eva, o chamado pecado original, 99% das pessoas que não estão mais familiarizadas com o texto bíblico dizem que o pecado foi de natureza sexual, que Adão e Eva, desobedecendo a ordem do Criador, transaram no paraíso. Tiveram atividade sexual no paraíso. A maçã seria o símbolo do sexo, da atividade sexual. Então, esse teria sido o pecado de Adão e Eva. Aliás, seria puro sadismo de Deus se realmente fosse esse o seu pecado. O quanto ele criou o homem e a mulher com uma estrutura biológica, com uma morfologia, tudo adequado ao exercício do sexo. E de repente, não, mas vocês não podem exercitar o sexo se não perdem o paraíso. Então criasse Adão e Eva de uma forma diferente. E não com uma estrutura convidativa à própria atividade sexual. Na verdade, esta ideia de que o pecado original teria sido o sexo está totalmente contrária ao próprio texto bíblico. Não é isso que a gente vê na Bíblia. O texto diz assim: Senhor Deus tomou o homem e o pôs no mundo, no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Criador não está dizendo para Adão e Eva que eles não podiam comer a maçã representando o sexo. Diz que eles não podiam fazer uso da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é uma coisa interessante, se nós levarmos esse texto às últimas consequências, vamos imaginar que Adão e Eva ficariam para sempre no paraíso se permanecessem ignorantes, né? O Criador não queria que os dois tomassem conhecimento do bem e do mal. Que eles se instruíssem, não teriam que permanecer ignorantes para continuar no paraíso. Isso pode parecer uma coisa absurda se nós interpretarmos ao pé da letra, mas se procurarmos compreender o texto como um simbolismo da realidade, envolvendo a realidade, então dá para interpretar com muita clareza e muita facilidade. Vamos ver. do suor de